Muito boa noite! Começa agora mais um debate RBC com a apresentação dele, meu amigo Wesley Rodrigues. Tudo bem, Wesley? Isso aí, boa noite pessoal da RBC, boa noite pessoal da mesa. É, gente, temos muita coisa para falar. Estamos aqui mais um debate RBC Esportes para poder debater as polêmicas, né, do nosso futebol brasileiro, carioca e brasileiro. Estou aqui, já falou, né? Já se apresentou, falou aí junto comigo aí logo no começo. Está aqui comigo Ricardo França. Boa noite, Ricardo. Boa noite, meu amigo Wesley. Obrigado aí por mais uma oportunidade de estar participando do nosso debate da RBC. E vamos falar aí sobre Campeonato Carioca, falar sobre finais, semifinais, Taça Rio e muito mais. Vamos lá, vamos esmiuçar o Campeonato Carioca, Wesley. Isso, na minha esquerda, no caso, né, na minha, acho que é na minha esquerda, não, na minha direita, tá? À esquerda tá o Ricardo, na minha direita tá o Nuno Júnior. Boa noite, Nuno. Boa noite, chefe. Boa noite, amigos da RBC. Tamo junto aí, Fábio, Pablo, Rico. É um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos embora, que hoje a casa tá cheia, temos vários assuntos. Quem puder, arroba nunojúnior.oficial, segue lá o pai. Tamo junto, chefe. Isso aí, na ponta direita, né? O ponta direita tá o Fabinho. Fábio Vaz, aqui é voz, aqui é Vaz, aqui é emoção. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Wesley. Boa noite a todo mundo ligado aí no debate RBC. Eu quero começar fazendo uma errata. Ontem, na transmissão, eu havia dito que Sampaio Correia e Nova Iguaçu estavam garantidos na Série D. Errou! Na verdade, eu errei. Na verdade, a decisão vai ser depois das semifinais da Taça Rio. O quinto e sexto colocados serão exatamente os finalistas da Taça Rio. Por conseguinte, eles serão os times que irão para a Série D 2026. Correção feita. Isso aí. Na minha ponta esquerda está o Mister Pablo Costa. Boa noite, Pablo. Boa noite, Wes. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rica, Nuno. Tamo junto sempre. Vamos pra cima, mais um. Isso aí. Vamos lá. Se você é inscrito no canal, se não é inscrito, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante seus comentários. Pra você que tá na Rádio Baixada, muito obrigado. Começa agora, então, o nosso debate aí. Vamos começar a debater sobre as polêmicas. Vou, sem mais delongas, eu vou começar já aqui com a nossa pauta. Deixa eu pegar aqui a minha pauta. Vamos lá, vamos começar então sobre o debate aí sobre o assunto da grama sintética. O que a gente acha? Quais as nossas opiniões sobre essa toda polêmica? Se grama sintética é prejudicial, se não é prejudicial ao atleta? Vamos lá, Ricardo França. Wesley, a gente que é peladeiro, né? A gente já jogou nos dois gramados, digamos assim, nos dois pisos, tanto no sintético quanto na grama natural. Obviamente que a gente sabe que a grama natural é infinitamente melhor. O grande problema no Brasil é manter a qualidade dos gramados, né? É um clima muito quente, às vezes também o dono do campo não se preocupa muito com o piso, que deveria ser a preocupação principal de do estádio. Afinal, é ali que desfilam os craques, os artistas da bola é que desfilam em campo. Então deveria tratar melhor o gramado, mas a gente sabe que nem todo administrador de estádio pensa assim. Quantas vezes a gente já não foi em campos por aqui na Baixada ou até mesmo na capital, onde o gramado é simplesmente horroroso, buraco, problemas, não tem drenagem e é sempre uma dificuldade. Então, alguns clubes procuram um caminho mais tranquilo. Tudo bem que o piso sintético você precisa ter um cuidado também, mas não se compara a um gramado natural. O sintético eu não gosto, é propenso a contusões, é um piso mais duro, é um piso onde a bola fica mais rápida, o controle de bola é um pouco pior. E eu confesso a você que quando jogo bola eu prefiro atuar num campo de grama natural. Não que eu seja nenhum craque e tal, mas o campo de grama natural, sem dúvida alguma, é muito melhor para se atuar. Mas parece que é uma tendência no Brasil alguns clubes aí optando por colocar grama sintética, grama não natural, em seus estádios, e eu não gosto. Os próprios atletas daí do campeonato, alguns atletas do campeonato carioca, até campeonato de fora, já deram sua opinião em relação ao piso sintético. Eu prefiro um campo de grama natural. E outra coisa, se não há uma padronização, alguns clubes acabam levando vantagem quando jogam em seus domínios. Porque até a chuteira, quando você vai usar, o material que você utiliza para jogar num campo sintético, ele é diferente. Então, você tem aí 90% dos jogos, 80% dos jogos numa grama natural. Quando você vai jogar num campo sintético, obviamente, o time da casa, que está acostumado a treinar com aquela indumentária, está acostumado a jogar naquele piso, com a velocidade daquela bola, quando atua na grama sintética, obviamente ele vai levar vantagem técnica em relação aos seus adversários. Tanto é que a própria torcida do Botafogo fala, caiu, quando cai no tapetinho, né? Então, eu prefiro a grama natural, acho que deveria haver uma padronização e acho também que as federações, as confederações deveriam fazer um trabalho verificando a qualidade dos campos, a qualidade dos gramados, porque tem muito campo por aí, a gente que faz Série C, Série D, que é um esculacho. Tem gramado aí, que tem campo aí destruído. Ano passado teve o campo do Nova Cidade interditado por falta total de condições. Culpa também da nossa querida federação, que cada ano escolhe um campo para destruir. Já destruíram o Marrentão, que joga 500 jogos no mesmo lugar. Aí depois passaram para o campo do Nova Cidade, que destruíram também. Não tem campo que aguente. Então é preciso, primeiro, que todas as equipes que vão participar de um campeonato, elas tenham casa para jogar. Elas têm o seu estádio, o seu piso, para que não sobrecarregue os outros estádios. Você marcar 20 jogos por semana, 20 é muito, mas marcar 4, 5 jogos por semana para o mesmo local, não tem gramado natural que aguente, Wesley. E falar nisso, eu vou botar um adendo aqui para a gente poder debater. O Ricardo já falou dois tópicos aí no qual eu queria falar, até mesmo para vocês poderem raciocinarem, né, e dialogarem aqui junto com a gente. Inclusive, os ouvintes que tiver também podem debater também lá no YouTube ou também no nosso WhatsApp aí, 21 983 14 37 50. Vou falar mais devagar para vocês poderem entender, para quem está na rádio. 21 983 14 37 59, se quiser entrar no debate aí. Olha, tivemos aí alguns atletas, né, de grande peso aí, fazendo tipo como se fosse uma espécie de abaixo-assinado, né, tipo Gabigol, o próprio o Neymar, né, e etc, aí, reclamando da grama sintética, correto? E os clubes que têm grama sintética, eles, por conta, por sua vez, eles falam que é muitos jogos ali em cima daquele campo gramado, aquele gramado natural, e o campo não aguenta. E realmente é o que o Ricardo falou. Você vê que agora a bola da vez é o Bangu, né? Moça bonita, daqui a pouco a luz brasileira, mas aí vamos discutir. Vai, Nuno, sua vez. Não, mas o gramado do uso brasileiro tá inteirinho, tá na moral. Mas não vai aguentar essa quantidade de jogos todo, Nuno. Se tiver, por exemplo, todos os jogos que acontecem, principalmente agora nesse calor, que estão escolhendo campos ou gramados, né, campos, né, estádios, né, que tenham refletor, que é luz brasileiro, moça bonita, né, o próprio Fábio depois não pode falar sobre isso, porque ele mora próximo. Pô, esses clubes, essas agremias, no caso, esses clubes, né, esses campos, esses gramados, esses estádios, eles vão ficar igual o que o Ricardo falou. É o estádio do Marrentão, que está sobrecarregado, é o do Nova Cidade, que está sobrecarregado, principalmente nessas divisões menores, é o do Belfor Roxo, que está sobrecarregado, vive sobrecarregado, a gente conhece, a gente vive nesses locais, a gente vê que realmente os gramados não têm condições corretas para poder ter jogo. Então, se botar todos os jogos ali, também fica difícil. Porém, em contrapartida, os atletas reclamam porque por causa da grama sintética tem um salto, não sei dizer, buraco, que pode aí machucar o joelho, deixar o cara, sei lá. Então, podemos debater. Vai, Nono, continua, desculpa. Não, é isso aí mesmo, concordo assim embaixo com tudo que o Ricardo falou agora. É complicado, porque a gente tem jogadores, né, como o Soares e tudo mais, que tem na cláusula do contrato que não podem jogar em gramado sintético, que provoca muita lesão. Então, assim, a última coisa que a gente quer também é lesão no futebol, né? Mas, ao mesmo tempo, o gramado é um pouco mais artificial, porque não aguenta os jogos. É uma faca de dois gumes. Realmente, é uma discussão, tem que ter um estudo prévio do assunto, né? Não tem regra, o que tem que acontecer é limitar, né? Time de alto rendimento, profissional, tal, só pode ser em gramado normal, vamos dizer assim, de grama sem ser artificial, de grama mesmo. Ou então não, vai ser liberado esse gramado sintético, das recomendações tal. Tem que ter um negócio, um documento que seja assinado isso no Brasil todo, né? Para a gente poder mensurar isso aí. Tem que ser mais rígido o controle da CBF. Ao mesmo tempo, isso também tem muito a ver com questão de dinheiro financeiro dos clubes, né? Os clubes aí estão mal das pernas, não conseguem nem organizar salário, que dirá gramado. Então, também cai nisso também, essa nossa discussão. Agora, tem que ter um padrão, tem que padronizar. Minha opinião é que tem que ser padronizado pela CBF. Baseado em bastante embasamento aí, essa questão, né? A partir do dia tal, vai entrar em vigência que só quem tiver gramado X poderá fazer jogos de alto rendimento. Então, não, então libera a grama sintética para tudo. Mas, como vários jogadores estão fazendo esse abaixo-assinado, é porque realmente é para prevenir lesão, né? O jogador gosta de jogar, então se tem um movimento por trás, é porque realmente tem a tendência de ter lesão. Então os caras não querem se lesionar, né? Ainda mais jogadores de alto rendimento. Então, assim, os caras estão errados? Tem como falar que os caras estão errados? Não, os caras não estão errados. É complicado. A questão de padronização da CBF ficar em cima aí dos órgãos competentes para que isso aconteça, chefe. Mas é uma discussão boa. E assim, também tem essa questão do gramado ser bastante utilizado e desgastado. Isso também impacta o futebol, né? Mas é isso, padronizar. O CBF pode padronizar o que for melhor aí no consenso geral entre os clubes. É isso aí. Fabinho, sua vez. Com certeza. Eu também sou um defensor da grama natural. Porque, assim, vamos pensar, a grama sintética, ela interfere no andamento da partida, né? E também tem que lembrar que, às vezes, muitos desses estádios que usam grama sintética são as arenas que recebem show e o caramba. Se bem que eu lembro quando surgiu, né, o Atlético Paranaense foi o primeiro time no Brasil a meter grama sintética e tinha muito dessa questão da diferença, né? Os times, quando iam jogar lá na Arena da Baixada, levavam raio porque o Atlético tinha tal da vantagem que o Rico até mencionou, com a questão do calçado diferente, pererê, coisa e tal. Aí veio o Palmeiras, fez a mesma coisa, o Botafogo fez a mesma coisa, o Atlético Mineiro está fazendo. Tem muito da questão econômica, porque realmente, se você parar para pensar, o cuidado com o gramado sintético é muito menor do que com o gramado natural. Você fica menos exposto às intempéries, né? Porque você, como é que fala? Não precisa ficar se preocupando. Ah, tô regando demais, tô regando de menos, tem que molhar, adubar e aparar e o caramba, né? Nesse ponto você, entre aspas, economiza. Mas para o jogo interfere muito, entendeu? Tanto que tem estádios que não recebem jogos, por exemplo, de seleção brasileira, porque a FIFA não homologa. Eu posso estar enganado, mas a FIFA também não olha com bons olhos campos de grama sintética. Tanto é que eu estou aqui já imaginando a minha cachola, antes de eu puxar um outro ponto aqui com relação a gramados naturais, como é que vai ser a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos? Porque lá também rola esse tipo de polêmica, por exemplo, nos jogos do futebol americano. Da MLS. MLS, né? É, não só da MLS, mas também do da NFL, que tem times de futebol americano que o gramado é sintético e tem times de futebol americano que a grama é natural. Lá também, de vez em quando, rola essas tretas. Só para o Rica falou da questão de acúmulo de jogos em estádios. Eu tenho um levantamento aqui, todo ano eu faço um levantamento dos estádios que recebem a quantidade de jogos, né? Sim. E, por exemplo, só pensando no âmbito profissional, as séries principais e Copa Rio. Moça Bonita, na temporada 2024, recebeu 55 jogos de todas as... Todas as divisões. Tem mais ou menos? A temporada inteira. A temporada inteira, o ano inteiro. Isso é o ano inteiro. Foram todas as divisões e a Copa Rio. Foram 55 partidas. Depois, Los Larios, 30 jogos. O Elci Rezende, 25 jogos. Aquilio Marotti, em Petrópolis, 24. Petrópolis. E o Ferreirão, em Cardoso Moreira, 23 jogos. Né? E o Joaquim Flores... E o Moça Bonita também. É, Moça Bonita, 55 jogos. De todas as divisões. E esse ano, se bobear, vai ser a mesma coisa. Porque... Ou pior, né? E pior, porque vai ter o Bangu. O dono da casa vai jogar em casa. Pois é. Não tem só isso também. Como a gente está aqui falando, e como a gente vai debater o assunto também da parte climática, que é outro tópico, também tem muitos estádios também que não tem refletores, né? Não tem refletor ali. E aí fica difícil, tem que arrumar um estádio que tenha. Então, aí você vê, dentro do Rio de Janeiro, né? Que é mais fácil de se locomover. Qual é o mais fácil? É o Moça Bonita, porque tem trem, tem isso, tem shopping, tem não sei o quê, tem não sei o que mais lá, tem uma praça. E o do estádio lá da Portuguesa Luz Brasileira, que fica na ilha, mas, em compensação, a ilha, às vezes, quando tem jogos lá muito grandes, ela fica, o Nuno pode falar melhor, porque ele conhece a ilha lá, a palma da mão dele, fica totalmente inabitável, porque você não consegue chegar em lugar nenhum, porque só tem uma entrada e uma saída, então é difícil. Pode continuar, Fabinho, desculpa. Não, mas ainda tem essa questão que vai ser complicado, porque os especialistas de meteorologia já estão dizendo que essa onda de calor não vai terminar agora, depois do carnaval. Vai se estender, se bobear, começa o outono com esse bafo, com esse clima de montanha em Vênus. Então, vamos ver. E ainda tem essa questão da iluminação nos estádios, que também dá para contar nos dedos, né? Aqui no Rio de Janeiro, é o que você falou, é Moça Bonita e o campo do Luso Brasileiro. Ítalo Del Cima, mal tem estádio, mal tem iluminação. Conselheiro Galvão, idem, por aí vai. Idem. E não tem só isso. Às vezes o estádio tem iluminação, mas não tem capacidade suficiente para poder atender o jogo de federação ou também de... Ficar de lado, por causa de lado do bombeiro, lado agora, da prefeitura. Wesley, isso aí é culpa da própria federação, né? Você, quando monta um campeonato profissional, você tem que cobrar do clube que ele tem uma casa para jogar. Irmãozinho, você vai jogar onde? Então, onde é que você vai jogar? Mas a gente tem que entender também que essas taxas da federação são muito caras, cara. A gente já discutiu aqui no nosso grupo passado sobre o Bordorô do Duque de Caxias. Que coisa horrenda, cara. Aí é outra história, né? A federação, ela charca, né? A federação não prega um prego dentro do clube. A federação não forma um jogador dentro do clube. Mas a federação é quem lucra com a porcaria do campeonato. Jogador machuca. É igual a CBF. O jogador é convocado para a porcaria da seleção e quando vai para a seleção brasileira e machuca, devolve pro clube consertar, pro clube tratar. E a CBF não apoia em nada, sabe? Esses caras são... A CBF e a federação deveria funcionar apenas como um cartório para dar e tirar a condição de jogador. Só que a CBF e as federações se tornaram o dono do espetáculo. Culpa dos próprios clubes, que não se organizam numa liga séria para administrar e aí sim ganhar dinheiro. Estão esboçando um movimento agora. Mas a CBF nada mais é do que um cartório. e controlar a seleção brasileira. Só isso que era para ser a CBF. Aí você vê a CBF milionária ganhando dinheiro aos tubos com contratos milionários com a Nike. E um monte de clube aí, ó, fechando a porta porque não tem sequer dinheiro para pagar as taxas para disputar um campeonato. É o poste mijando no cachorro. É, a gente já vai. Deixa eu completar. Ainda tem mais um outro tópico que a gente vai falar aqui sobre o assunto da CBF, que também é muito polêmico. Mas fala, Fabinho. Não, eu ia só complementar, porque ó, lá vem aí a Série C do Carioca. No ano passado, três times mal conseguiram botar o bloco na rua. Exatamente por conta dessas taxas absurdas. O time, às vezes, o Paraty vai ter que vir jogar aqui no Rio de Janeiro porque não tem condição de mandar seus jogos na sua cidade. Quer dizer, absurdo. Que é um absurdo. Pô, você vê os times lá do Norte Fluminense, um Carapebus da vida. Na cidade. É, o Carapebus que joga lá em Cardoso Moreira. Os times de Campos que jogam lá em Cardoso Moreira. Pô, assim, a federação deveria dar uma facilitada para esses times de Série C, por exemplo, que mal tem dinheiro para pagar o café da manhã dos caras. E tipo, ó, a gente vai reduzir um pouco as exigências para vocês que estão começando agora. Vocês estão na Série C, estão no fundo do poço, vamos reduzir as exigências, né? Claro, respeitando o estatuto do torcedor, pererê, coisa e tal. Que assim, do jeito que tá, vai ser essa coisa que a gente tá vendo no nosso futebol carioca. Times tradicionais morrendo, definhando, nem morrendo, estão definhando. É isso aí, Fabinho. Vamos lá, Pablo. Seu comentário aí sobre esse lance da grama sintética para a gente passar para outro tópico. Ah, isso começou pelo discurso aí, né, de alguns treinadores, né? Abel também comentou também, né? Abel Ferreira até comentou ontem, né, que a grama sintética... É, mas ele falou isso, deixa eu te cortar um pouquinho, Pablo. Ele falou isso, mas ele falou porque já estava treta arrumada devido a esse assunto da grama sintética. Porque isso não começou... Entendam, gente, isso aqui não começou aqui no Brasil. Isso aí veio de fora. Né? Isso aí veio de fora. Começou vindo de fora a tretinha da grama sintética. A Premier League já não usa grama sintética e etc. Perere pão duro. E aí o pessoal daqui, né, que veio de lá de fora para cá, começa a fazer essas tretas. Mas eu concordo também, né? Eu vou falar depois de minha opinião. Fala, Pablo, desculpa. E também aquela questão, né, do jogo lá do Botafogo e Bangu, né, que o John Tex, os jogadores também reclamaram da grama também, né? Isso tudo incentivou, né? Daí em diante, né? Mas assim, assim, hoje o jogador brasileiro é muito mal acostumado, né? Então, assim, vem melhoria. Assim, a grama sintética. O jogador, a bola corre mais, isso é claro, né? Então o jogador tem que estar bem preparado fisicamente, né? Igual a Abel falou ontem, né? A grama sintética, o jogador costuma até correr mais, porque a bola corre mais. Então, assim, tudo é política, questão de política, questão também dos gestores também. Até porque, assim, hoje no Brasil são poucos estádios que tem grama sintética, né? Que é o da Baixada, do Corinthians, né? E outros também que tem. Corinthians também tem grama sintética? Acho que Corinthians tem. Não, Allianz Parque tem, Allianz Parque. Allianz Parque. Palmeiras. É, Palmeiras. E o da Baixada também tem. Atlético Mineiro também tem. Então, alguns clubes também da Série B também tem, que vão botar também. A Chapecoense é uma delas também que vai botar a grama sintética também. Então, para você ver, clubes da Série B trazendo isso, né? Para você ver a tão a grama sintética que está mudando, né? Porque, assim, grama normal, muitos lugares tem agora, sintético quase você não vê, né? Então, assim, é até melhor. Eu acho, na minha visão, a grama sintética é até melhor do que a grama normal, né? Mas vocês já falaram tudo e eu só complementei. O Wesley... Isso aí. Rapidamente, ó, os estádios que tem grama sintética, né? Os estádios grandes, né? é o Allianz Parque, a Arena da Baixada, o Nilton Santos no Botafogo. E o Pacaembu, que agora foi reinaugurado em São Paulo, também é o estádio que tem grama sintética. Além deles, alguns gramados têm grama híbrida, que é parte natural e parte sintética. É o caso da Neoquímica Arena e do próprio Maracanã, no Rio de Janeiro. Entendi. Vamos lá, gente. Passando para outro tópico aqui, sobre a mudança de horário aí do Campeonato Carioca masculino e não do feminino, devido ao calor. Gente, se a federação ela faz, ela organiza as duas modalidades, por que deixar o feminino jogar às 9 da manhã e terminar ao meio-dia e o masculino não pode jogar às 4 da tarde? Vamos lá, Ricardo. Ah, Wesley, nada que a federação faz é de bom coração, né? Nada que a federação faz é pensando no bem-estar de alguém. Isso aí provavelmente é algum arranjo, algum acerto com as detentoras de imagem, porque, entenda você, se a Bandeirante, a Globo, a Gold ou qualquer uma outra bate o pé firme dizendo não vai mudar o horário, a federação não vai mudar. Então, nada que é feito é de bom grado. Futebol feminino, infelizmente, na Federação do Rio de Janeiro, é tratado a toque de caixa, né? Os caras não ligam muito. Infelizmente é assim, a gente sabe como é que funciona. O Campeonato Carioca é complicado. Quem já saiu para cobrir jogos, ir para a beirada do campo para fazer jogos, normalmente são estádios sem arquibancadas, a gente fica ali em pé, não tem lugar para transmissão, é muito raro. São raras exceções que a gente tem. Então, eu não me espanto. Eu não me espanto com essa coisa de botar as mulheres para jogar 11 horas, 9 horas e o jogo acabar 11 e meia. Realmente, não tem cuidado. Não tem cuidado com os meninos da base. Quantos jogos a gente não vê aí começando 11 horas da manhã, terminando 1 hora da tarde? Meninos, gente, são meninos, mas sofrem com calor. Assim, né? São meninos, mas sofrem com calor igual nós sofremos, igual os mais velhos sofrem. É um absurdo, é um absurdo. E o que vem da federação tem sempre algo por trás. Essa coisa de que, mudou para beneficiar os atletas. Cara, não tem isso não. Isso aí... para mim tem alguma coisa por trás. Você vê, provavelmente teremos um jogo no próximo final de semana entre Madureira e Nova Iguaçu com o mesmo calor, com o mesmo verão, e o jogo vai ser 3, 4 horas da tarde. O jogo foi em Conselheiro Galvão, vai ter que ser 3, 4 horas da tarde, porque não tem iluminação artificial no campo do Madureira. Então, inclusive, Ricardo, eu vou botar o Fabinho no debate, na conversa aí, que a gente estava debatendo, inclusive, dentro do grupo, e vocês viram, né, dentro do nosso grupo de serviço lá, que a gente estava debatendo sobre isso, que a federação, né, Fabinho, você estava falando o quê? A federação, como é que você falou? A federação, se ela tiver... Ela for honrar as calças que veste, eu quero ver se esse jogo Madureira e Nova Iguaçu no sábado de carnaval realmente será em Conselheiro Galvão. Porque ela solta uma nota há uma semana atrás dizendo que todas as partidas do Cariocão 2025 deverão acontecer após as 6 da tarde. Aí me vem agora, me solta que Nova Iguaçu, Madureira e Nova Iguaçu, dia 1º, será em Conselheiro Galvão. Oxe, como assim? O campeonato não acabou, gente. A gente está numa Taça Rio que faz parte do Campeonato Carioca. É isso aí. Eles vão roer a corda logo agora? Quer dizer, eu ainda debati com você que eu achei. Bom, é a minha opinião, tá? Eu achei que eles estavam ali falando somente sobre aquela rodada. Quando você me botou aquela questão sobre todos, aí eu entendi. Realmente, ele está falando em todos os jogos do Campeonato Carioca, que envolve Taça Rio, Taça Guanabara e etc. Correto? Isso, correto. Isso aí. Ou seja, daquele momento em diante, depois do movimento que começou com o Gerson do Flamengo, que levantou essa bola, pererê pão duro, aí, sei lá, não sei se bateu uma crise de consciência, se a esposa de alguém falou assim, isso mesmo, não tá certo, que absurdo, né? E sei lá, eles tiveram essa brilhante ideia, né? Até para não ficar feio na foto, que a verdade é essa, né? Tem muito disso também. Mas e agora chegar na semifinal da Taça Rio, que faz parte do Campeonato Carioca, e mudar o mudar, isso vai, assim, na minha humilde opinião, perde a moral à federação e mostra o quanto os clubes de pequeno investimento são cagão, com perdão da expressão. Que, poxa, por que que pros bambambam, pros profissa pode? E para nós que estamos aí pagando, comprando a janta com o dinheiro do almoço, não pode. E ainda tem uma outra agravante, Fabinho. Tu falou isso e me lembrou. A federação soltou uma nota no Instagram, né? Convocando aí os que são das semifinais da Taça Guanabara, Isso. certo? Para poder ver o negócio de horário. Olha essa. É porque a Para gente está ver esse sendo. negócio de horário, data e horário. Tem E arbitral os amanhã. pequenos lá. Hã? Tem arbitral amanhã. É amanhã, né? Eu jurava que É fosse hoje, amanhã. mas é amanhã. É Eu jurava amanhã. que fosse hoje. Pois é, e os pequenos vai jogar às 4 horas da tarde. É aí para você ver, como o Ricardo diz, a federação não tem nenhum tipo de moral para falar nada. Não. E etc. Né? Só quer saber de dinheiro. É, só quer saber de Olha lá, Lu. dinheiro. E depende de quem pede também, né? Depende de quem pede para se você Mas olha só, gente, os clubes não são unidos, para você parar para pensar. Os clubes não são unidos, os clubes não são. Só você ver, tem Isso. duas. Acontece hoje, igual eu vou falar sobre isso no outro tópico da CBF, mas eu vou destacar aqui. A gente tem duas ligas distintas. Como é que pode um negócio desse, duas ligas distintas? Duas ligas que vão jogar no Campeonato Brasileiro. Se os clubes fossem unidos, assim, ó, vamos todo mundo se unir, vamos fazer uma liga boa aí para todo mundo jogar, mas os caras só pensam em grana. Só estão pensando em dinheiro, não estão pensando no espetáculo. Aí é o ingresso caro para torcedor, aí é um valor exorbitante. Olha, é complicado. Vai, Nuno. Não, vocês já falaram tudo, né? Assina embaixo, realmente os times não são unidos. Os times não são unidos. Não adianta falar para mim que é, porque não é. Tem que chegar realmente nesse denominador final. Vocês já falaram bastante coisa e realmente eu concordo com tudo. É complicado. O problema é que a gente não vê, né? Talvez, não sei se sou eu, mas eu não vejo com bons olhos o futuro, né? Não sei se isso vai melhorar, se isso vai. É uma coisa muito complicada essa questão aí. Ô, Fabinho, tu tem alguma coisa mais a complementar? Eu até te cortei. Não, segue o baile. Vamos lá, Pablo, você. Segue o baile também, Wesley. O pessoal já falou tudo Aí. já. Ô, Wesley. Vamos. Oi, pode Só falar, Ricardo. para terminar, eu quero ver o Rubinho chegar pro Elias Duba e falar para ele assim, um jogo que pode dar a oportunidade do Madureira brigar por uma vaga na Copa do Brasil, chegar pro Elias Duba e ter peito para falar pro Duba assim: irmão, tu não vai jogar na Conselheiro Galvão, não, que tu não tem refletor. Eu quero ver. Mas uma Copa do Brasil, o Conselheiro Galvão não vai poder jogar, não vai poder jogar no É, Conselheiro Galvão mesmo, mas não. depois que ele Pode, tiver, mas pode sim. depois que ele tiver lá dentro, o Wesley, que ele jogar a Copa do Brasil, que ele pegar o Pix da primeira rodada, que já é um valor maneiro, Ah, aí isso já é é, outra fazer igual o Novo história. Iguaçu fez, né? Aí é outra história. Entendeu? Eu quero ver ele falar É pro verdade. Duba. Fala pro Duba. Não, tu não vai jogar no teu estádio, não. Eu quero ver. Wesley. Você vê que aquela história que o Fabinho colocou no grupo lá do Olaria contra o ABC lá de. ABC da onde, ô Fabinho? De Natal. De Natal lá. Esse valor aí de 1 milhão aí dá pra fazer muita coisa lá no Azulão da Bariri, não? Ó, eu tenho uma novidade com relação a esse Pix, hein? Saiu É agora. mesmo? Tem, ó. Notícia saiu agora à tarde no ge.com. Só mudando, só fazendo, abrindo um parênteses aqui. Sim. Olaria corre risco de não receber Pix da Copa do Brasil por causa de dívidas. De dívida de estádio lá que está até para penhorar. Para piorar, não, para Isso, botar em em leilão. 2024, a justiça ordenou a penhora da premiação. O clube acumulou direito a Deus, Jesus. 1.830.000 reais. E tá nessa coisa aí. Eles estão devendo, o Olaria está devendo uma dívida no Ministério da Fazenda de 5. Vou fazer igual o Silvão, né? 5.665.165 reais e 38 centavos. Isso só deve ter os 38 centavos. Isso aí em barras de ouro, né? É, que vale mais do que dinheiro. Grande parte do valor é referente a débitos com previdência e FGTS de funcionários em gestões anteriores. Quer dizer, pensa na situação, os caras se lascaram lá, fizeram aquela partida heróica e agora estão correndo o risco de nem embolsar esse 1.830.000. Pois é, é complicado esse assunto aí da Copa do Brasil. Vamos lá, a gente estava falando sobre... Ah, o Ricardo tá, deu uma adenda aí. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Outro tópico. A CBF, gente, eu tô até rindo. A CBF, ela quer parte do valor. Isso é uma discussão, tá? Ela não afirmou, não. Isso é uma discussão que eu vi que tem que uma pessoa colocou isso nas redes sociais, que a CBF, isso, realmente a CBF está lá como proposta, que é parte do valor de contrato de publicidade dos clubes. Ou seja, os clubes fazem a publicidade com empresas e a CBF quer comer uma partezinha deste bolo aí, Ricardo França. Mas é o que eu falo. Os clubes não se unem, são submissos à Confederação Brasileira de Futebol. O que, que a Confederação de Futebol tem a ver com a imagem do clube, cara? É um absurdo isso, cara. Eles querem comer de tudo quanto é jeito. Uma politicagem do caramba dentro daquela confederação. Maracutaia pra lá, maracutaia pra cá. Você vê quando tem eleição na CBF, a briga que é, cara, aquilo lá dentro pra nego se eleger. Ah, cara. CBF, eu já falei, CBF tinha que ser um cartório apenas. Para dar a condição de jogador e cuidar da seleção brasileira. Quer se intrometer em tudo, mas os clubes deram poder para a CBF. Um poder exagerado para a CBF, que é quem manda e desmanda no futebol brasileiro. Quando, na verdade, o grande astro do espetáculo são os clubes e os atletas. Mas ninguém se rebela, ninguém fala nada, tem medo de se expor e ser boicotado depois pela Confederação Brasileira de Futebol, porque não adianta falar sozinho. Porque vai lá um timezinho, vai lá e fala, briga com a CBF, ele vai ser alijado porque os outros não têm coragem, porque todo mundo quer comer na mão da CBF. É, cara, e o que acontece com o futebol brasileiro? Vai aí tomando de 7-1, vai quinto lugar nas eliminatórias, entendeu? Sofrendo, tomando de 6-0 da Argentina num sub-20. É isso que a gente vai vivendo, porque o futebol acabou. Futebol, a CBF vê o futebol como comércio, a CBF não tá nem aí pra parte técnica e os clubes vão deixando as coisas acontecerem, tudo na mão da CBF até que explode. Você olha pra cara do Edinaldo, que é presidente da CBF, aquilo entende alguma coisa de futebol, gente? Aquilo não amarrou um que chute pra jogar bola. E é o cara que comanda o campeonato, o futebol do Brasil. É só politicagem, é tudo politiqueiro. Ricardo Teixeira, vocês lembram de Ricardo Teixeira? Ricardo Teixeira jogou bola na vida dele, entende o que é um campeonato de futebol? Por isso que o Ronaldo tá aí, ué. Será que tu acha que com o Ronaldo entrando vai ser diferente? Cara, você lembra do Capitão Nascimento que dizia que o sistema era foda? O sistema te engole. Cara, não adianta você sozinho, andorinha só não faz verão, Wesley. O Ronaldo sozinho não vai fazer nada. Se o Ronaldo não tiver o apoio dos clubes, os clubes se unirem para realmente fazer um campeonato sério, um campeonato de verdade, um campeonato que tire o Brasil dessa mesmice, o futebol brasileiro dessa mesmice, nada adianta. Nada adianta. Alguém tem dúvida que o Pedrinho tem boa intenção de estar na presidência do Vasco? Ou que ele sofre sozinho lá porque todo mundo remando contra ele? O Ronaldo sozinho é a mesma coisa. Nego vai esvaziar ele de uma tal forma, vai tentar prejudicar eles de uma tal forma, e o sistema vai engolir. Agora, se todo mundo pegar junto, se os grandes clubes vier comprar o barulho, que é quem faz o espetáculo, aí a história é diferente. Agora, deixar o Ronaldo sozinho ali, não vai, não acontece, por mais boa intenção que ele tenha. Gosto, acho até que ele tem boa intenção, mas o sistema, meu amigo, o sistema não é fácil. Isso aí, Nuno, e aí? É, o Ronaldo sozinho já você vê pelo próprio Cruzeiro, né? Já não arrumou muita coisa. Saiu do clube basicamente pela porta de trás ali. Deixa eu só colocar um adendo sobre o assunto do Ronaldo. Ele tá fazendo campanha, cara. Ele tá andando em federação aí, pedindo ajuda. Algumas federações aderiram. Para ele chegar na CBF lá, ele tem que ter ajuda das federações, correto? Aderir até a página 2, né, Wesley? Chega na hora. Chega na hora. Tem essa mesmo. Ou faz-me rir, falar mais alto. É verdade. Vai lá, Nuno, desculpa. É isso aí, faz-me rir, falar mais alto. Realmente, ué, que ganha. Que vem é pra melhorar, né? Mas como o Ricardo falou, o sistema é complicado. Acredito que, sim. Sei lá, se você parar pra pensar entre o Edinaldo e o Ronaldo, é claro que a gente vai preferir o Ronaldo, né? É o cara que é gestor, tem clube de futebol na Europa, tentou no Cruzeiro ali, enfim, tá dando muito certo, mas virou o Cruzeiro com a SAF, então assim. Eu tenho um pouquinho de. Mesmo o sistema sendo tudo comprometido, eu ainda vou preferir o fenômeno, né? Talvez entre pela popularidade, pelo dinheiro, por tudo. Mas assim, tem que ter uma mudança significativa, como o Ricardo tá falando. Se unirem os clubes para poder ter uma mudança. Enquanto os clubes não se unirem, né? Acho que é um pensamento de todo mundo aqui da mesa, né? Basicamente, os times têm que se unirem, cara. Senão fica realmente complicado, fica dando murro e ponta de faca, né? Tem que Sim. jogar de acordo com o que a federação manda, com o jogo. É tudo mais difícil. Concordo totalmente com o Ricardo nesse ponto. Tem que ter uma união total dos clubes ali de bom investimento. Tem que criar uma parada séria, Jeff. Senão fica realmente mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Não adianta. Eu coloco um assunto mais do Ronaldo, porque eu sinto um pouquinho. Eu gosto do Ronaldo, é um ídolo, é um fenômeno, mas eu sinto um pouquinho, sabe, que ele poderia fazer um pouquinho mais pelo clube que o. Levou ele a isso, né? Que é o São Cristóvão, né? Eu acho que deveria olhar um pouquinho mais para o São Cristóvão, mas essa é outra conversa. Vamos lá, Fabinho. Não, concordo exatamente com o que o Ricardo e o Nuno falaram. E uma coisa que às vezes, infelizmente, falta na cartolagem, né? Nossa, brasileira, eu acho que isso vem desde o tempo que futebol se jogava com coco. Lá na época dos Homens das Cavernas, falta alguém que chegue e tenha o poder de... Ai, meu Deus, eu estava com o pensamento prontinho aqui e fugiu. A juntar pessoas, né? Aquela pessoa que chega assim, pô, se esse cara vir, eu chego junto com ele, né? Não existe uma unanimidade hoje no futebol de falar assim, não, se esse cara... assumir um clube, uma federação, agora vai. Não existe. O problema é que foi o que o Ricardo falou, né? O sistema, né? Não, é. O sistema, toda... é aquela coisa. Não adianta... Você... Vai falar. Não, eu ia dizer o seguinte também. Não adianta a gente também querer uma revolução, né? Você corrigir... A CBF deve ter... Vamos chutar. A CBF acho que é de 1919, né? Quer dizer... Acho que é 19, né, que surgiu a primeira... acho que a primeira competição que o Brasil jogou como Confederação Brasileira de Desporto foi lá em 1919, quer dizer, vão cento e... Eu sou de humanas, mas são 106 anos. Você corrigir 106 anos de más gestões e botar a esperança num cabra só é querer demais também, né? É a mesma coisa que a gente querer consertar o país inteiro... Depois de 522 anos, 525 anos, 525 anos, querer consertar no estalar de dedos. Né? A gente não é Thanos, não é aquele dos Vingadores. Exato. Né? Ou seja, é um trabalho árduo. Esperança sempre vai existir. O dia que a esperança for atropelada pelo VLT, afinal de contas, ela é a última que morre, né? Ferrou. Então, é acreditar. O Ronaldo, por sinal, mais uma notícia aqui do GE.com, em carta, ele pede que a eleição da CBF seja marcada com antecedência de 30 dias para que ela tenha supervisão presidencial da FIFA e da Comebol para dar mais transparência ao pleito. Ai, ai. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Aguardemos. É. Vamos lá, Pablo. Ah, Wesley, eu acho que quem... assumir agora a CBF, tá continuando a mesma roupa, né? Porque, assim, É, você vai entrar, claro que você vai querer pegar alguma farpela, né? Ninguém vai entrar para não pegar nada, né? Qualquer um que passa pela CBF aí sempre pega uma farpela, né? Então é. Mas o pessoal tem que visar mais o futebol, né? Porque hoje o pessoal só quer saber dinheiro, né? Quem faz o futebol agora é o dinheiro, né? Então quem tá dentro aí, a seleção tá um fracasso aí pelo que tá, né? Dá pra ver, né? Sub-20 manda paulada pra Venezuela, Equador, entendeu? Então, assim, é sem comparação, né? Então, é assim, quem entrar agora tem que dar um rumo, né? Dar uma cara nova, porque ficar com promessa até Papai Noel faz promessa, né? Então. Exato. E colocando mais uma pitada aí, uma pimentinha nesse debate, às vezes até a várzea fica até mais gostoso de fazer do que os próprios personagens, né? É, hoje, assim, na várzea até é mais fácil, né? Na várzea hoje você vê jogadores profissionais jogando, né? Hoje na várzea você vê o Macaé jogando, o cara é fera, pô, você vê outro jogando, aquele do Flamengo, Matheus Gonçalves, né? Então, assim, você vê jogadores de clube jogando na várzea. Então, para você ver o valor que a várzea tem hoje, né? Então, é a comparação, né? Na várzea e profissional, né? Então, quem entrar tem que dar uma nova cara, dar um novo rumo, porque hoje é uma instituição desrespeitada, né? Até mesmo os cursos, né? Você quer fazer um curso de treinador, você se prepara em 7 dias de um curso, CBF, você paga 10 mil reais, 10 mil, olha o investimento, 10 mil reais, 5, 6 mil reais para fazer uma licença aí. A primeira licença CBF, a licença C tá 5.880, para você ver o valor. A licença B tá 9.000 e tá 9.030, para você ver, quase 10 mil reais. Então, assim, e para você ficar 7 dias, de segunda até domingo lá, sentado, para chegar lá, quem vai lá da palestra contar sobre a carreira dele, entendeu? Então, isso não é curso, né? Isso não é curso. Né? Você vai fazer um curso para você aprender coisas novas, né? Aí a pessoa vai lá dar o curso, a pessoa conta mais a carreira dele do que troca experiência. Então hoje a CBF tá um pouco abaixo, né? Então é isso. É isso aí. Vamos pro outro. Tem mais alguma coisa para a gente falar, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa ou não? Vamos lá, então. Vamos pro outro tópico. Vamos lá. Sobre a arbitragem brasileira, gente. Isso aí é um tópico que a gente fala todo o nosso debate. Isso fala sobre a arbitragem brasileira. Aquele Wagner Magalhães, pelo amor de Jesus, como eu. É difícil falar isso, né? A gente fica até com medo de falar certas coisas, mas como me deu, passou raiva aquele Wagner Magalhães de ontem no jogo do Nova Iguaçu. Eles usam, parece, eu vou até colocar aqui para vocês um fato curioso que aconteceu no jogo do Grêmio contra o Juventude, na qual eu fui comentarista em uma rádio no Rio Grande do Sul. Teve um pênalti não marcado em cima do Monsalve, que os caras estão falando que o Monsalve se insinuou, né? Fez simulação, um pênalti claríssimo. Vocês acham? Eu sei que é mais do mesmo, a gente vai ficar batendo nessa tecla, igual muro batendo um soco a ponta de faca, mas é tópico. Arbitragem brasileira, o que precisa para a arbitragem brasileira poder melhorar? Porque tá difícil você ver aí árbitros em campo e VAR também, que eles não estão nem usando a tecnologia, podendo passar, usavam mais, hoje já não estão usando tanto, estão deixando o árbitro lá de campo tomar às vezes umas decisões, na qual o VAR poderia tomar, e não estão passando ali na tela, deixando transparente a decisão do VAR. O que vocês acham sobre isso? É, cara, futebol tinha que ser igual. É igual quando a gente joga pelada aqui que não tem juiz, você levanta a mão e pede a falta, né? Porque, cara, a arbitragem é horrorosa. É, você tem que aturar as pessoas dizendo que Bruno Arleu, que é horroroso, é o melhor árbitro do estado do Rio de Janeiro, cara. Wagner Nascimento é outro. Quanto tempo o Wagner está por aí fazendo suas lambanças? É, esse final de semana a gente teve uma lambança histórica no campeonato catarinense. O Barra, lá de Santa Catarina, jogava a última rodada do campeonato e precisava vencer a equipe do Caravaggio, né? Para se classificar e, inclusive, se classificar para a Série D e ter um calendário para o ano inteiro. O nosso querido Braulio da Silva Machado, ato de Série A, o rei da lambança. É, os caras fizeram o gol de cabeça no último lance da partida. Ele dá o gol, encerra o jogo e depois da súmula diz que houve falta e tá tudo certo. O Joinville está classificado para a próxima fase. O nosso querido time da Lau Barra não se classificou para a próxima fase, não se classificou para a Série D, comprometeu todo o seu calendário por causa desse lambão, desse Braulio Machado, que faz lambança na Série A, faz lambança na Série D, ou seja, é um cara regular. Onde ele vai, ele faz besteira, esse querido Braulio Machado. E esse é o retrato da arbitragem. Provavelmente alguém falou para ele, ó, o Joinville tem que entrar, o Joinville é time grande. E ele simplesmente, na maior cara de pau, sem ter medo de ser feliz, foi lá e colocou na súmula que o jogo terminou empatado porque houve falta em cima do goleiro lá no último momento do jogo. É um absurdo. A arbitragem do Brasil, e digo mais, a arbitragem não só do Brasil, porque a arbitragem no Brasil é abaixo da crítica, mas a arbitragem mundial também é muito ruim. É árbitro fazendo lambança em cima de lambança o tempo todo. Então, isso é que acontece. No Brasil, o futebol é de milhões, com jogadores recebendo aí cifras milionárias de 1,5 milhão, essas cifras absurdas de 2 milhões de reais, 2,5 milhões. Enquanto isso, o árbitro que define o jogo, a quadrilha que define o jogo, que bota as regras para rolar, que pode dar pênalti ou não, o cara é o único amador dentro do campo. Então isso aí vai ser eternamente assim. Não tem cobrança, o cara faz uma cagalhopança hoje, é punido, fica uma semana, aí apita uma Série B, continua ganhando, depois volta e para a punição maior ele apita um clássico. Essa é a arbitragem no Brasil. Aí muda diretor de CONAF, chama um, chama outro e a lambança continua. A lambança continua. É Seneme, é Daciba, é Gaciba e tantos outros. Quantos já entraram aí? Ninguém moraliza isso, ninguém faz nada. É uma podridão essa arbitragem do Brasil. Mas para a dona CBF está tudo certo, está tudo maravilhoso. Você tem que aturar aí os presidentes de confederação tentando... presidente de arbitragem tentando justificar os injustificáveis. E quem fica com cara de tacho somos nós, torcedor, que a gente paga para ir no estádio para ver um jogo, que é decidido pelo árbitro, que é decidido pelo VAR. É, a gente compra pacote de assinatura para assistir jogo, que são decididos pela arbitragem. Eles colocam quem eles querem para disputar as competições e por aí vai. Apitam de acordo com a camisa e está tudo certo. Porque a arbitragem no Brasil não é cobrada. Ah, o pobrezinho é segundo emprego, ele trabalha, ele é gestor não sei aonde, ele faz não sei o quê. E não é o profissional que é punido, que é cobrado pelo seu chefe, pelo seu gestor, sabe? E a gente atura esses caras aí a vida toda. Infelizmente, a arbitragem no Brasil é uma coisa horrorosa, é uma coisa tendenciosa. E a gente vai ver aí o Volta Redonda, tadinho, no meio dos três grandes aí, sofrendo na semifinal do Campeonato Carioca, como a gente sempre vê quando entra um pequeno para disputar uma semifinal e uma final. Coitado do Volta Redonda. Também aqui o Jackson Macedo, aqui, o presidente da CFBR, botou aí no chat aí, falando que o futebol agora virou só absurdo, virou negócio. E ele tem razão também, como a gente já tinha falado aqui, às vezes até a várzea é um pouquinho melhor do que esses jogos profissionais, né? Vamos lá, Nuno Júnior, seu comentário. Isso aí, o Ricardo conseguiu explicar bem, né? Tem que ser, eu acho que tem que ter uma reformulação na questão do aprendizado aí, do curso dos treinadores, né? Dos treinadores, desculpa, dos juízes, dos árbitros. Acho que a gente tem que bater mais em cima quem está ensinando eles, quem está fazendo o curso de formação de árbitro, porque é muito tendencioso, cara. É muito no jogo de ontem, você vendo aquele no jogo de ontem, eu quase passei mal, pô. Ô Nuno, até interrompendo pra você, a formação de hoje de um assistente, árbitro principal, é de 3 meses, para você ver como o cara vai se preparar em 3 meses. Não tem como, né? Aqui na federação é assim, né? Você se prepara num curso de 3 meses, né? Então, você fica 3 meses, não, você fica 2 meses dentro de uma sala, vendo vídeo, respondendo pergunta, depois você fazer teste físico no campo, né? Quem passou, passou. Quem não passou, faz de novo para tentar ser, né? Então, tá uma bagunça. 3 meses não prepara ninguém. Então, tá vendo? O buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. Temos que ir na raiz do problema. Então, que mude o curso de formação para 1 ano, para o estágio prático aí, para o cara ficar sentado do lado de um árbitro de FIFA durante um tempo, para sair, né? Tem que ser assim, tem que mudar. O que a gente está falando aqui, vai refletir aqui, está refletindo aqui, é sobre mudar. Está chegando num ponto. Tá insuportável, cara. Porque assim, eu entendo assim, pelo menos. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas qualquer emprego, qualquer atividade que você faz, qual que é a parada? Quanto mais recurso você tem, melhor você tem que desempenhar o seu papel. Isso aí, o pedreiro, o médico, o encanador, qualquer coisa. Quanto mais recurso você tem, melhor você tem que desempenhar a sua função. Mais ferramenta, enfim. Então veio o VAR, né? Que é uma tecnologia bastante interessante, mundialmente conhecida aí e aplicada no futebol, porque antes não tinha esse negócio de parar e tudo mais, né? E outros esportes sempre foi comum, como o vôlei, mas no futebol isso não era uma prática, acabou virando. Então tem recurso, tem mais três cabeças ali dentro do VAR, cara. Então quantas pessoas apitam um jogo? Cinco, seis, sete? Sabe, tem recurso, tem gente, tem ferramenta, e mesmo assim continua tendenciosa, estranha, sem critério. Cara, eu não sou especialista em comentário de arbitragem, né? Até porque eu acho uma posição bem difícil a do árbitro. Mas realmente, 3 meses não forma nada, né? Não forma nada, porque eu já saí 3 meses totalmente cru. Sem nunca ter pisado num estádio, talvez, como o Pablo falou, vai fazer um treino de 1 mês, 2 meses no ar-condicionado, um mês em campo. É muito pouco, então só o tempo aí já tá estranho. Tem que ser mudado tudo, a forma como ensina, né? Se os profissionais mais adequados, mais fluentes, que estão mais nos estádios, como é o caso desse hábito que o Rica falou. Cara, se o seu exemplo bom é esse, se o que está acontecendo de bom é isso, então temos que ir mais à frente. Quem está ensinando esse cara? Como está ensinando? Aí a gente já começa a tentar chegar num denominador comum. Para quê? Para ter essa melhora, para ter sido essa virada de chave, né? Para que acabe esse problema com a arbitragem. Então que reduza bastante, sabe? Que futebol é um esporte de contato, sempre vai ter um lance ou outro. Exato, mas assim, todo jogo, toda hora, sabe? Regional, qualquer lugar do Brasil fala-se mal da arbitragem, então o problema crônico. Acaba sendo um problema crônico. É uma doença, cara. É um A câncer isso. doença é, então a questão é quem está ensinando, como está ensinando, por que está ensinando. É, a gente tentar melhorar o curso de formação dos caras para que daqui a 10, 20 anos melhore, né? Passos bem pequenos, porque imediatismo no futebol é só com treinador. Imediatismo no futebol é só com comissão técnica. Sim. Árbitro não passa muito por isso, né? E tudo mais. Então tem que ser tomada uma atitude muito. Eu realmente achei que com o VAR ia cair bastante. Na verdade, acho que até Piorou. piorou. Então, eu acho que piorou também. Então, estão com ferramenta, com pão queijo na mão, não estão sabendo. Estão sabendo fazer o sanduíche. Então, quem ensinou esse cara a fazer sanduíche tem que ser visto. A questão das escolas, ofertar mais, ter mais lugares, mais cursos de formação É, reconhecidos, bota os né? caras na várzea para poder, né? Faz aí uma parceria com a Mas várzea, né? não ter só o curso da federação, entendeu? Ô, Egre, Oi. Wesley, hoje, quando você acaba o curso aqui na federação, de quem faz para ser assistente, para ser juiz aqui, arbitragem. Hoje o famoso estágio deles, sabe qual é? É apitar jogo da molecada sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, metropolitana. Que não tem muita Esse referência, né? é o estágio deles, entendeu? É um estágio que onde você apitar um jogo de uma série prata, onde tem times de base desconhecida, né? Que é quase uma várzea, né? Então, e Não, ali o cara. mas entre sub-7 e sub-8 e fazer uma parceria com uma várzea aí, botar lá os árbitros novos com supervisões para fazer, não sei se talvez a gente bota, deixa eu colocar numa várzea aí. Acho que até é um teste melhor, não? Apesar que várzea também, se pegar um árbitro desse muito inexperiente, botar ele num jogo de uma várzea. Claro que a gente não vai botar numa final, num jogo de playoff e tal, mas pegar aí no início de um campeonato, pegar aí nas primeiras rodadas, eu acho que dá aí um bom teste para um árbitro desse aí que está começando, não? Eu sei porque eu tenho uma colega que agora ela acabou o curso de federação, né? E ela virou bandeirinha, né? Ela não sabe nem levantar a bandeira direito, né? Então, para você ver, né? Então a federação hoje está botando qualquer um, né? Até porque assim, um curso hoje para você se tornar um juiz, um assistente, está em torno de quase R$ 2.000, né? Então, para você ver, você bota 30 numa sala, 2.000 de cada um. A federação está ganhando um dinheiro alto, Sim, entendeu? Então mas é, mas então, mas é esse monopólio que não pode acontecer. É esse monopólio que não pode acontecer, porque aí fica o um sistema falido com um monte de árbitro meia-boca sendo formado. Se você começar a criar mais centro de formação, começar a credenciar pessoas que têm ideias novas em outros lugares e o cara sai formado. Que nem o cara da federação, isso acontece no curso de treinador também, como você tinha É, falado. Você agora tem essa cabeça. deixa eu comentar aqui uma coisa aqui, que o nosso inscrito aqui, o Jackson Macedo, que é o presidente da CFBR, ele botou aqui, mas não existe interesse de profissionalizar a arbitragem, então teremos salários, indenizações e muitos encargos, né? Então, e aí? Vai continuar do jeito que tá, como sempre Pois foi. é. Vai ser da mesma forma. Ninguém é cobrado, o juiz não é cobrado, o árbitro não é cobrado. E vida que segue. A É, CBF afasta o cara por uma semana, 2 semanas, depois o cara volta a fazer a lambancinha dele, ganhar o dinheirinho dele. E tá tudo certo. Entendeu? e já já o Fabinho vai falar, ainda complementa aqui que alguns árbitros federados não têm nem a mínima condição de arbitrar a várzea. Por exemplo, pegar aí um árbitro recém-formado, botar ele num Brasileirão da Baixada, numa semifinal, num playoff, o cara Vai vai fazer tomar merda, um não vai dar o couro. dono. Vai tomar um Hã? couro. Vai tomar um Aí couro. ele vai sair de lá apanhado. Ele vai sair Isso de lá aí. apanhado. A gente tá fervendo, Isso né, Fabinho? aí. Vai sair, isso aí, né? Se Vai sair botar vivo. na jaula Se do sair, leão, se hein? ele pegar, Vai botar na jaula do leão. Vai botar na jaula do imagine. Imagine. leão. A gente já enfrentou tanta coisa assim. A gente já enfrentou cada coisa legais na várzea e também cada coisa normal de que acontece de várzea, que a gente já sabe, né? Que não precisa a gente explicar. Todo mundo já sabe. Se acontece um negócio desse em várzea, assim, em várzea mesmo, organizada, ou acontece alguma confusão, um árbitro desse inexperiente, já era, o cara morre lá dentro, o cara não sai. Mas, não é verdade? Dentro de Paracambi, ou dentro, sei lá, de Caxias, o cara não sai lá dentro. Belfor Roxo, ele morre, velho, Belfor Roxo? Será que ele morre, Belfor Roxo? Ah, é complicado, né? Vamos lá, Fabinho. É, só para completar o que todo mundo falou, eu acho que é falta. Tem a questão da profissionalização, realmente, é necessário. E outra, né? Você pondo a profissionalização dos árbitros, você também tira um peso dos clubes. Por quê? Os árbitros são pagos pela cota dos clubes, pelo dinheiro que os clubes, entre aspas, Cada né? jogo, né? Cada jogo, exatamente. Se você botar a federação responsável pelas arbitragens, ainda você ainda vai tirar um peso dos clubes que ainda vão, né, ainda, tipo, o cara fez um monte de cagada no jogo, prejudicou seu clube, depois o cara vai lá, chega lá na porta lá do setor financeiro. Do financeiro, falta aí passar meu PEX aí, por gentileza. Né? Por isso que eu acho, por isso, Fabinho, no cordia te cortando, por isso que eu acho que deveria profissionalizar para ter mais cobrança sobre isso. Porém, tem o que o Ricardo falou, vai dar mais do mesmo. É o famoso ciclo sem fim, não é aquele filme do Rei Leão, mas é um ciclo sem fim. Se você profissionaliza, você melhora a questão do ensino do cara, né? Você tudo, dá subsídio pro cara. Tudo. O camarada lá faz lá o curso lá, levanta a busampa da cadeira, aprendeu o que tinha que aprender, beleza, vamos lá, você vai começar. Começa, sei lá, por um campeonato sub-20. Vai subindo devagar. Ah, agora o cara já tá razoável. Vai pintar uma série C do Carioca, vai subindo. Ok, vai demorar. Mas o cara chegar bem nas principais divisões, né? Eu tiro, por exemplo, eu acho que a Copinha em São Paulo é quase que uma escola dos árbitros, né? Esse Candansan, por exemplo, aí, né, que tá despontando aí na arbitragem nacional. Ele começou na Copinha, né? Não é um primor de juiz, mas começou lá, né? Mas assim, é aquela coisa, a gente vai voltar para aquela mesma coisa, tentar consertar a arbitragem que já está cagada já há trocentos anos vai demorar. E isso não é só a gente está falando só no âmbito do futebol. Pô, em outros esportes também tem as tretas de arbitragem. Eu vou contar, por exemplo, do vôlei. Eu fiz agora no sábado passado. Sábado passado eu fiz a Superliga B, Tijuca e Vôlei Louveira, para você ver a situação. O jogo começou com pelo menos uns 20, 30 minutos de atraso. Motivo: esqueceram de avisar a arbitragem que o jogo tinha sido antecipado. Pô, brincadeira, né? E o árbitro que chegou lá, teve um lance no quarto set que a porrada quase comeu em quadra, e o árbitro, pô, não deu cartão para todo lado lá, mas não indicava, quer dizer, era uma parada complicada pra caramba. Ou seja, arbitragem sempre é um caso que vai dar uma polêmica do cacildes. E sempre vamos falar aqui no debate RBC Esporte. Vamos lá, gente, passar para a última parte aí do nosso debate aí sobre as semifinais aí da Taça Guanabara, né, referente à Taça Guanabara, e também sobre a Taça Rio, né, falar aí. Vamos lá, gente, quem passa aí nessas semifinais aí? Quais são os jogos que eu não lembro? Ricardo, pode me ajudar? Ou Fabinho? Da Taça... Fala para mim o jogo. Vamos lá, da semifinal da Taça Guanabara é Vasco e Flamengo e Fluminense e Volta Redonda. O Vasco terminou em quarto lugar na competição, né, na primeira fase. O Flamengo foi o primeiro colocado, então é cruzamento olímpico. Então Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam. Já o Volta Redonda foi o vice-campeão da Taça Guanabara e vai enfrentar a equipe do Fluminense, que foi a terceira colocada. Os jogos da Taça Rio, deixa eu ver aqui, é Nova Iguaçu e Madureira. Madureira e Nova Iguaçu e o clássico de Saquarema, Sampaio Correia e Boa Vista. Ó, esse jogo do clássico aí de Saquarema, acho que a porrada estanca, hein? Uhum. Acho que não? Eu acho que também. Porque vai ser tudo lá, imagina. É um clássico online deles lá, cara. A torcida não são, acho que não tem. Não tem rivalidade os dois, não? Não, tem. Não, é o clássico da região dos lagos ali, mas não sei se a rivalidade é tão violenta assim. Eu acho que não chega a esse ponto. Não é só questão da rivalidade, não, chefe. Ele teve um clássico São Januário ontem, Vasco Botafogo. É o clássico da amizade e a porrada não come, ué. Sim, igual o Goitacás. Assim, igual o Goitacás Aí é mais caro. Aí é o terror. Goitacano é tem morte o Cacildes. Aí é mais caro. Tem, o Belfort Roxo mesmo. O Belfort Roxo mesmo teve que vir escoltado uma vez dessa daí, porque jogou contra o Goitacás. Os caras não queriam deixar o Belfort Roxo sair. É, a torcida do Goitacás ela é muito grande. E ela tem uma tendência, assim, de ser uma torcida pesada, uma torcida brava. Por isso então, que todo clube que vai jogar no Arizão tem dificuldade para enfrentar a equipe do Goitacás, seja qualquer um, ainda mais o americano, que por muito tempo foi beneficiado pelo Eduardo Viana, tem uma rixa tremenda lá em Campos. É realmente a cidade para e é um clássico muito complicado de se administrar. Vamos lá. Quem passa aí nessa semifinal, Ricardo? Nas duas, logo para a gente terminar. O Wesley, Taça Rio é obviamente o Flamengo, pelo que mostrou dentro de campo, é um favorito. Barra, no caso, né? É favorito, né? Diante do Vasco da Gama, que vem aí tentando se reestruturar. Mas a gente sabe como é que funciona clássico, né? Clássico é um jogo complicado, é um jogo difícil. Clássico não se joga, clássico se ganha. Vasco precisa ter determinação, vontade, com a faca nos dentes se quiser vencer a equipe do Flamengo. Obviamente, se você for analisar modelo de jogo, o Flamengo está mais preparado, o Flamengo está há bastante tempo com os mesmos jogadores ali, uma ou outra peça que muda. O Felipe Luiz é um técnico em ascensão, vem fazendo um trabalho interessante diante na equipe do Flamengo. Então, o Flamengo leva vantagem, obviamente. A gente não tem como tampar o sol com a peneira diante da equipe do Vasco, mas é um jogo, um clássico. Clássico dos milhões, a gente já viu aí quantas vezes o Vasco inferiorizado tecnicamente e conseguiu reverter a situação. Mas, se a gente parar para analisar no papel, o Flamengo realmente é o favorito. Já Volta Redonda e Fluminense, confesso a você que acho uma disputa equilibrada. O Fluminense vem fazendo apresentando um futebol não muito bom. Ontem teve uma dificuldade tremenda para enfrentar a pífia equipe do Bangu. Conseguiu tomar dois gols da equipe do Bangu. O Bangu fez dois gols no campeonato todo e ontem, num jogo só, conseguiu fazer dois gols na equipe do Fluminense. Então o Fluminense vem aí num momento não muito bom. Volta Redonda é um time que está treinando há mais tempo, é um time que está estruturado, tem jogadores que já se conhecem há bastante tempo, é um time entrosado. Apesar de eu achar o Fluminense, por ser um time grande, pressão, tudo, como o favorito, mas eu vejo essa semifinal equilibrada. Eu apostaria aí. Cara, eu pelo que eu vi dos jogos, eu apostaria no Volta Redonda. Não, pelos que eu vi dos jogos aí, eu apostaria no Volta Redonda, tá? Mas a gente sabe como é que é futebol, principalmente quando um time pequeno enfrenta um time grande numa semifinal. E lembrando que o Volta Redonda, por ter melhor campanha, joga por dois resultados iguais, assim como o Flamengo também joga por dois resultados iguais. Já no, o jogo, a equipe do Nova Iguaçu, né, que vem aí para essa semifinal da Taça Rio, né? Eu aposto na equipe do Nova Iguaçu, acho um time muito equilibrado, um time em ascensão também, já vai aí querer brigar por essa vaga aí na Série D, então eu aposto na equipe do Nova Iguaçu e já no clássico da região dos Lagos, o meu palpite é Sampaio Correia, que acho que tem um time melhor que a equipe do Boa Vista. Deixa eu te fazer uma justiça aqui, do Erasmo Romão botou aqui boa noite, senhores, eu não vi. Então, meu maestro Erasmo Romão, um grande abraço. Ele botou o primeirão lá e eu acabei olhando aqui e não vi. Então, fazendo justiça aí, Erasmo, boa noite para você. Vamos lá, Nuno, seu palpite aí. Boa noite, Erasmo, tamo junto, hein? Fica coladinho com nós aí. Vamos lá, Flamengo e Vasco. Sim. Discrepância muito grande, não tem... Bem, é um clássico, eu entendo, mas é difícil. Flamengo tá muito baixo, mano. Fala um pouquinho mais alto. Flamengo deve passar, é um clássico, tudo bem que o Rica falou, clássico é clássico e vice-versa, ele dizia Jardel há um tempo atrás, mas o Flamengo tá melhor, acho que o Flamengo passa aí. Tem a vantagem dos dois resultados iguais. Agora, na outra semifinal, eu vou no Volta Redonda, hein? Eu vou no Volta Redonda e acho que o Mano Menezes cai. Eu tô com esse pensamento já, não sei. Acho que o Volta Redonda muito bem montado pelo Rogério Correia. Fez uma excelente campanha e vai com tudo para cima do Fluminense. Também joga por dois resultados iguais, então dependendo de uma estratégia ou outra, dá para se fechar, dá para manter o resultado. Enfim, o Flamengo Volta Redonda na final. Isso, e o outro da Taça Rio? Acho que o Nova Iguaçu consegue passar do Madureira, vai ser difícil, né? Ele fica, depende muito desse primeiro jogo aí, o Flamengo gosta de jogar bem na casa dos caras, né? Na Arena Madureira, para poder tentar lá já consegui. Tá longe. No Laranjal, consegui a vitória. Vou no Nova Iguaçu e no Sampaio Corrêa também. O Sampaio Corrêa fez um bom campeonato, chegou a brigar pelos playoffs lá em cima. Acho que chega na final também da Taça Rio, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Isso aí, Fabinho. Seu palpite. Cara, eu também acho que o Flamengo passa pelo Vasco, por conta de tudo isso que foi comentado anteriormente. O primeiro jogo acho que vai ser o jogo mais importante, né? Vai ser o mais tenso, né? Porque o Vasco tá entalado com o Flamengo já tem um bom tempo e vai querer fazer um bom resultado no jogo de ida. Lembrando que esse jogo não será em São Januário, a polícia, o batalhão especial de policiamento... O BEP, que trata, né, Nuno, as pessoas com muito carinho e atenção, tempera as pessoas dentro e fora do estádio. Eu já vi uma situação dessa lá. Que doideira que foi aqui, Jesus. Deixa o pessoal muito bem temperado. Não autorizou, né, o jogo ser em São Januário, eles ainda vão tentar fazer o jogo da ida. Por enquanto marcado para o dia 1º de março, a saber o horário, lá no Engenhão. Então acredito que o Flamengo passa, né? Ainda tem essa questão da vantagem, né? Da vantagem de resultados iguais, né? Não necessariamente dois empates, né? Resultados iguais, né? O empate na soma dos resultados, o Flamengo passa. E Volta Redonda e Fluminense, eu também acho que o Voltaço pode beliscar essa vaga na final. O Fluminense está muito instável, né? Assim, ganhou do Nova Iguaçu porque, sei lá, teve algum lampejo, algum eclipse lunar aconteceu. E pelo que vinha jogando nos jogos anteriores, sinceramente, não merecia nem chegar à semifinal da taça do estadual. Ontem, pelo jogo de ontem, merecia ter ficado pelo caminho. Também acho. E poderia ser empate desse Botafogo e Vasco aí para o Nova Iguaçu chegar. Sim, os três grandes, exceto o Flamengo, não fizeram por merecer a classificação para a semifinal do estadual. Realmente, esse ano, honestamente, não fizeram por merecer. Então, acredito que o Volta Redonda passa. Ainda mais que assim, o primeiro jogo é no Maracanã. Se o Volta Redonda jogar fechadinho e dá aquela espetada certeira, faz um placar interessante no Maracanã, e depois no Raulino, aí é seja o que Deus quiser. Eu acho que o Voltaço está com um time muito mais estruturado do que o Fluminense e tem chance de chegar na semifinal, na final. Já no quesito Taça Rio, eu também acho que Nova Iguaçu passa pelo Madureira, apesar do Madureira ter feito um campeonato muito mais... muito mais interessante, só que o Madureira foi aquela famosa Coca-Cola que ficou aberta, né? Perdeu o gás na reta final da competição, né? Fez muito bem seu trabalho de casa quando os times ainda estavam sem os seus titulares, né? Os times grandes, mas quando veio enfrentar os pequenos, não mostrou essa Coca-Cola toda. E Nova Iguaçu, pelo contrário, veio numa crescente. Né? Esteve lá em cima, deu uma baixada e ontem fez um bom jogo contra o Madureira, né? Segurou bem a onda e ganhou ontem por 2-1. O Wagner Magalhães ali, o árbitro ali, estava deixando até o Madureira empatar. Não, com certeza. Tirando esse quesito, tirando essa parte aí do homem de amarelo, nem estava de amarelo ontem, acho que ele estava de azul, nem lembro que cor que ele estava ontem. Amarelo, azul, independente da cor dele, vai ser um papelão. Não, com certeza. Mas eu acho que o Nova Iguaçu passa. E no clássico lá de Saquarema, o Sampaio Corrêa, eu acho que merece e acho que vai passar pelo Boa Vista. Apesar do Boa Vista ter mais tradição, ter uma camisa mais pesada, o Galinho da Serra está fazendo por merecer aí chegar a essa final e abocanhar essa vaga aí na Série D do ano que vem. Lembrando, mais uma vez, que os vencedores das semifinais da Taça Rio garantem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso aí, Pablo Costa, seu palpite. Então, Flamengo e Vasco é um clássico, né? Vasco Certamente vai mandar seu jogo no Engenhão, né? A torcida do Vasco vai lotar, vai incentivar a equipe, né? Isso conta bastante, né? Incentivo da torcida. A torcida do Vasco é maluca, né? Então certamente vai fazer o caldeirão ali no Engenhão, né? Então eu vou botar o Vasco passando aí, né? Vasco jogando. Não, só, se jogasse em casa, se jogasse em casa, seria mais certo o resultado, né? Porque jogando em casa, São Januário, Vasco vem bem, né? Vem bem, tendo bons resultados, né? A torcida vem apoiando, incentivando. Então bota o Vasco passando aí. 1x0 o Vasco aí. Jogo da volta 0x0. 0x0, Carille vai fazer aquela retranca aí que ele sabe fazer, né? Igual fez ontem aí, né? Então, contra o Botafogo, retrancou o time no segundo tempo todinho. Sofreu pra caraca o Vasco. Então, acho que o Vasco vai saber fazer um jogo mais de inteligência do que o Flamengo, né? Então vai ser 1x0 o Vasco, aí o Vasco passa aí pra final aí. E o segundo jogo, eu creio que Volta Redonda também passa também. Fluminense ontem, ó, vergonhoso, né? Bangu rebaixado e Bangu fazendo panela de pressão em cima do Fluminense, né? Então E deixa eu só colocar um adendo, Pablo, desculpa. Fora a lambança que o Bangu fez, né? Para tu ver como o Bangu não tá lá, essas coisas. Foi uma lambança aquele gol lá do Bangu. E o Fluminense quase me deixa empatar. Continua, Pablo, desculpa. Então, o Fluminense está muito abaixo e, como até o Nuno falou, né? Se o Mano não passar aí do poderoso Volta Redonda, o Mano Menezes pode perder seu emprego no estadual, né? Então, Volta Redonda passa. E outro jogo aí, ó, Nova Iguaçu e Madureira, vai ser um jogão, né? É o primeiro jogo, deve ser no Conselheiro, né? Então, vai ser aquele jogo pegado, vai ser aquele jogo de quem errar menos, mas jogando em casa aí. No jogo da volta no Laranjão, Nova Iguaçu passa, para fazer sua torcida. Então, vai dar Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E o segundo jogo é o clássico, né? Lá em Saquarema. Eu creio, por ter um elenco melhor, né? Marcos Paulo, Conceição, um elenco mais experiente, o Boa Vista passe aí para fazer a final e jogar a Série D. Até porque o Boa Vista é um time SAF, né? Então, não vai querer perder, né? Por ser SAF, né? Então, é um time de mais investimento, né? E tá se encaixando, né? As peças que foram contratadas. Então, Boa Vista passa. É isso, eu também vou dar o meu bom palpite. Acho que o Flamengo também passa nesse jogo contra o Vasco. O jogo contra Volta Redonda com certeza vai passar aí. Já na Taça Rio, o Orgulho da Baixada, ele vai fazer o seu jogo bem, vai conseguir passar, nem que seja de 1 a 0. E no jogo aí contra o clássico aí de Saquarema, eu acho também que dá Sampaio Correia. Tá certo? Então. Tá aí nossos palpites. Gente, olha, são 9 horas e 28 minutos. Já chegamos aí ao nosso final. Os comentários finais aí, Ricardo França. Meu amigo Wesley, cara, a Polícia Militar não garante a segurança do estado do Rio de Janeiro, vai garantir a segurança de torcedor num clássico em São Januário? Obviamente que não, né? E teremos aí um final de semana com clássico entre Vasco e Flamengo, blocos na rua, calor intenso. Então, se você que é Desfile morador da Série Ouro. de filho da Série Ouro, você que é morador do Rio de Janeiro, se prepare para o caos. Parabéns a quem marcou esse jogo aí para o final de semana de carnaval. A gente sabe como é complicado essas duas torcidas quando se enfrentam aí pelo meio da rua, ainda mais aí tendo a oportunidade de estar fantasiadas para não serem identificadas. E a última minha, só para eu falar, a Liga, né, LFU, que é a liga que representa alguns clubes do Liga Brasil, Forte União. Liga Forte União, que representa inclusive Vasco, Fluminense aqui no Rio de Janeiro e Botafogo, ela hoje fez um grande evento para comemorar. Eles conseguiram arrecadar aí por ano, com direito de transmissão, direito de propaganda, essas coisas todas, 1 bilhão e 700 milhões aí a LFU, levando vantagem aí em cima da Libra, que é outra liga, que tem Flamengo aí na frente, Palmeiras também, acabou levando uma ferpela um pouco menor. Então, já o Campeonato Brasileiro já começa com a guerra aí dessas ligas. Um levando vantagem em cima do outro. No mais, muito obrigado. Agradecer a todos aí pela participação, por estarem conosco. Obrigado, Wesley, por mais uma oportunidade. Valeu! Isso aí, Nuno Júnior, suas considerações finais. É isso aí. Quem puder, arroba nunojúnior.oficial. Mais um programa concluído com sucesso. E é isso aí. Até o domingão. Convite, sabadão, né? Sabadão de carnaval. Eu sambando com o Fábio lá em Madureira. Vai ser tudo de bom, hein? Madureira, Nova Iguaçu, Taça Rio, primeiro jogo da semifinal. E o Fábio Vaz aí, mais uma vez, desvendando mais um estádio, né, Fábio? O Fábio falou que não conhece lá o Conselheiro Galvão. É, Conselheiro vai ser a primeira vez. Acanhadinho, Conselheiro, acanhadinho. Apertado. E quente, hein? Apertado. Apertadinho, mas às vezes apertadinho é mais gostoso. Boa noite a todos, estamos juntos aí, foi um prazer, né? Rica, Mister, Chefe, Fábio, é nós, estamos juntos. Arroba no Mundinho.oficial, segue lá. É isso aí, Fabinho, suas considerações finais. É isso, vamos lá, vamos ver o que que a dona Ferdi vai nos aprontar com relação aos horários. Amanhã, 16h, lá perto do Maracanã, lá na Avenida Radialista Valdir Amaral, vai ser decidido os horários das semifinais do estadual. E vamos ver se eles vão falar alguma coisa também da Taça Rio, né? Porque, afinal de contas, a Taça Rio ainda faz parte do Campeonato Carioca. Estaremos juntos aí em Madureira e Nova Iguaçu. Vamos lá. Ô, Fábio, corre o risco de marcar o jogo para o mesmo horário do desfile, 21h45, no sábado? Rapaz, ó, eu vou dar um palpite no quesito horários. O jogo é no sábado, né? Flamengo e Vasco, né? Isso. É, o problema é que eles não vão fazer... Não, mas assim, a Globo não vai transmitir os desfiles da Série Ouro. Quem vai transmitir é a Band. A Globo passa de São Paulo, né? Sim. A Globo passa de São Paulo, mas aí... Mas começa às 8 horas, gente. Não começa às 9, não. Não, mas aí São Paulo, a gente aqui do Rio não assiste. A gente assiste depois da madrugada. Sim. Não, mas assim, mas não pega... Tudo, não pega do começo. Não pega do começo. Sim, é verdade. Aí começa às 9h45, mas começa às 8 horas, que os desfiles, acho que é... Não. Série Ouro, a Globo não passa, não. A Globo só passa. Não sei. A gente sabe que não vai passar. O que a gente está querendo debatendo aqui é tudo vai acontecer na Marquês de Sapucaí. Então o centro do Rio de Janeiro vai ficar em Polvoroso. Tem que passar. Tem que se deslocar para ela ir por ali, porque tem que passar pelo Sambódromo. Tem que passar. Então a cidade vai ficar em Polvoroso. Ruas por causa do fechadas. Né? Por causa de bola. E te falar, Wesley, e te falar, se botar o jogo 9h45, a porrada vai comer no Maracanã. Não, pode nem se botar 9h45, se botar 8 horas, você vai dar. Desde amanhã. Do mesmo jeito. É, em suma, realmente vai ser um final de semana caótico. É, os desfiles da Série Ouro aqui, se não me engano, eles começam às 8 da noite. Quer dizer, 8? Eu acho que é 8. É 8? Sempre que a gente, é a segunda vez que a gente faz a RBC, o grupo RBC. Cobre, então. só não transmite e começa às 8. Então, 8 da noite. Vamos que o jogo comece às 6 da tarde. A Globo, 6 da tarde no sábado, será que eles vão deixar de passar a novela? Não vou. Duvido, Adoro. Ou se botar o jogo 4 horas da tarde também, né? Duvido muito. Mas aí vai de encontro. Olha a sinuca de bico que a Ferdi se meteu. Olha a sinuca de bico que a dona Ferdi se meteu. Né? Ou seja, isso tudo, diga-se de passagem, é o seguinte: esse quiprocó todo do jogo, detalhe, né? Os jogos nesse final de semana e no final de semana do desfile das campeãs. Esse menos pior. Mas olha se nunca admiro que a Ferdi se mete por conta da data FIFA que vai ter no final, na segunda quinzena de março. Isso. E o Campeonato Brasileiro começando no final do mês de março. 29. Né? A ideia da federação é terminar o Campeonato Carioca se bobear no dia 15 de março. Uhum. Né? Exatamente para fugir da data FIFA e não prejudicar os clubes. Então, nessa brincadeira, me botam as semifinais no dia dos desfiles. E, realmente, a cidade vai ficar intransitável. Jogo no Maracanã domingo do Fluminense e Volta Redonda vai ser um forever para chegar lá no Maracanã. Para chegar e para sair. Eu tô imaginando, não, por exemplo. Eu tô imaginando, eu pra voltar de lá, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que achar uma máquina de teletransporte pra sair de lá. E não tenho o que fazer, porque o que que acontece? Assim, o Maracanã, ele fica na Zona Norte, correto? Entre a Tijuca e a Tijuca. A poucos quilômetros do Sambódromo. A poucos quilômetros do Sambódromo. É pouco. E detalhe, quem vem do centro do Rio de Janeiro, quem tá na Baixada Fluminense, não consegue chegar. Porque se passa pelo centro, já era. Então, ou seja, é complicado esse assunto aí. Vai ser tenso. Não, sem contar o seguinte. Quem vem da Baixada, que pega ali a Francisco Bicalho, não vai conseguir passar, porque vai ter os carros alegóricos saindo da cidade do samba. Pois é. A Série Ouro tem os barracões espalhados para tudo quanto é lado da cidade, vai ser um Forebs também. Sim, né? É lá na Gamboa. Na verdade, ele vem dos outros locais, porém, os barracões. A grande maioria ali perto da rodoviária. É, na Gamboa. Mas do mesmo jeito vai ter que passar para aquela parte central ali e vai ser um caos. Em suma, saberemos amanhã o que os nossos queridos cartolas pensaram de domingo para cá. E a solução, em suma, vou parafrasear, com perdão da expressão, Capitão Nascimento, já falei que vai dar. Vai sim. Pablo Costa, suas considerações finais. Tamo junto, Wes, tamo junto, Rica, Nuno, Fábio, tamo aí, vamos pra cima. Isso aí, gente. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que estava aqui, ao Erasmo Romão. Muito obrigado, Erasmo. O Fábio que me colocou, o Jackson Macedo. O Erasmo botou aqui, ó. Tamo junto. O final vai ser FVV, Vasco Volta Redonda. Está aqui Diego também botando boa noite, meu amigo. Diego, queremos você aqui no próximo debate. Erasmo Romão botando grande Diego Brabo. E Gilson Santos, grande Gilson Santos, botando aqui grande abraço a todos da mesa. Ricardo França, Nuno Júnior, demais. Ei, França, como diz o Gilson Santos. É isso aí. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Gilson Santos é parceiraço, irmão. Um dos maiores jornalistas que eu tive a honra de trabalhar. Fera demais. Vascaíno ilustre. O dono de São Paulo, meu amigo Gilson. Um abraço, Gilson. Isso aí. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou na Rádio Baixada até agora. São 9h38. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo final, até a próxima segunda-feira, quando vai vir o próximo debate RBC Esporte. Gente, tchau, até a próxima. Fui!